só aluguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Os maconheiros estavam doidão, querendo meu feijão. Sábado, você aluguei o caminhão. Pra quê? Pra levar galera. Pra comer? Pra comer feijão. Chegando. Chegando lá, mas que vergonha. De quê? Só tinha maconha. Os maconheiros. Tinha maconha, os maconheiros.